Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer, muita honra, muita satisfação ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Então é para isso que eu convido você agora. Vamos ficar juntos nessa próxima hora, ouvindo, relembrando e matando saudade da boa música popular brasileira. Vamos ter no nosso programa de hoje o Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga, que vai falar sobre excessos do carnaval, né? Desidrata, você perde líquido, desidrata, você, né, exagera. E um suco, a receita de um suco para hidratar. Vamos aguardar essas dicas da Denise Braga no nosso Papo Nutritivo de hoje. Teremos ainda o Dois Tempos, focalizando hoje o cantor e compositor Erasmo Carlos. E se você quer entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório para o especial do mês. Especial do mês é o último programa de cada mês, programa que vai lá na última semana do mês, e ele é feito por você. Você manda pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas e a gente vai ouvir e compartilhar com os nossos amigos esse teu gosto musical. Você pode também enviar pra gente a sua dúvida sobre nutrição, e a Denise Braga virá aqui esclarecer. E também você pode enviar a sua sugestão para alguém que você queira ver aqui focalizado no nosso quadro Dois Tempos. Então o e-mail para isso tudo é o batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir o nosso programa dessa semana ouvindo uma dupla muito bonita, essa gravação do Nelson Sargento e do Emílio Santiago, cantando do Nelson Sargento, Labirinto de Dor. Pra você fui fiel, lhe dei o mais puro amor. Em troca me deste fé e um labirinto de dor. Deus, te abusei, eu perdoei, tentando outra vez ser feliz. Mais uma vez fracassei, lhe dei nova chance e você não quis. Vou me expulsar pra recompor meu viver. O tempo vai me ajudar a te esquecer. E quando isto se der, alegre e feliz cantarei. E se um dia eu souber que você chorou, juro não ligarei. Thank you. esforçar pra recompor meu viver. O tempo vai me ajudar a te esquecer. E quando isto se der, alegre e feliz cantarei. E se um dia eu souber que você chorou, juro não ligarei. Ouvimos com o Emílio Santiago e com o Nelson Sargento a composição do Nelson Sargento, Labirinto de Dor. Na sequência, vamos atender ao pedido da nossa nutricionista Denise Braga, que pediu para ouvir com Nana Caymmi, Meu Silêncio. A composição é do Luiz Fernando Gonçalves e do Cláudio Nutti. Saudade de você. Onde está você? Choro nesse canto a tua ausência, teu silêncio e a distância que se fez tão grande e levou você de vez. Aqui. Sabe, companheiro, alguém também morreu, desapareceu junto com você. E hoje esse meu peito mutilado bate assim descompassado. Que saudade de você. Sabe, companheiro, algo em mim também morreu, desapareceu junto com você. E hoje esse meu peito mutilado bate assim descompassado. Que saudade de você. De Luiz Fernando Gonçalves e Cláudio Nutti ouvimos com a Nana Caymmi, Meu Silêncio, atendendo ao pedido da Denise Braga, que mandou e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Faça você também como ela e faça o seu pedido musical, a sua sugestão para o nosso especial do mês, seu envio do repertório para o nosso especial do mês, ou ainda a sua sugestão para o nosso quadro Dois Tempos. batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir Bolerango com Tereza Tinoco, e a composição é de Walter Branco e Alice Ruiz. Desbotar, apodrece a hora que acende com a luz do teu andar, vestindo um bolero atraente de fustão. Luna que se quebra, insurdina no pistão. Se dorme em torno tantas juras se quebram com dois copos. Borbulhantes, loucas, notas surdas que se ouvem das marimbas. Em teus olhos, o mesmo desprezo de um cigarro aceso, de ciúme e paixão. De teus lábios ardentes e rubros, um som sufocado de um salto quebrado em pleno salão. Perambulo nesse dominó do tempo a desbotar. Apodrece a hora que acende com a luz do teu andar. Vestindo um bolero atraente de fustão, luna que se quebra, insurdina no pistão, se entorna em torno tantas juras que se quebram com dois copos. Borbulhantes, loucas, notas surdas que se ouvem das marimbas. Salto quebrado em pleno salão. Em pleno salão. De Walter Branco e Alice Ruiz, ouvimos com Tereza Tinoco, Bolerango. Na sequência, vamos ouvir com a Cristina de Holanda. Tudo de Mim, a composição é dela, a Cristina de Holanda. Só uma ressalva, porque tem a Cristina Buarque, que não é essa mesma Cristina de Holanda, até só perceber pela voz. E eu também não consegui descobrir se essa Cristina de Holanda tem algo a ver, né, com a família Buarque de Holanda, né, do Chico, da própria Cristina Buarque. Enfim, talvez seja uma coincidência simplesmente de nome. Se for capaz, negue e fale que foi tudo em vão, que não foi meu seu coração. Diga também que não sentiu saudades, pode dizer que foi só amizade. Quando disser, diga olhando pra mim, pois te conheço, você não sabe mentir. Diga que não, que nunca me tocou. Diga que não, sentiu a dor de ir embora sem dizer adeus. Negue que esteve nos braços meus. Diga que não se apaixonou, e que você essa paixão não marcou. Quando disser, digo olhando nos meus olhos, diga que é mentira, se você for capaz. Diga que não dei tudo de mim, que eu não fiquei com você até o fim. Diga-me, se for capaz, de mentir tanto assim. Thank you. até o fim. Diga-me se for capaz. Diga que não dei tudo de mim, que eu não fiquei com você até o fim. Diga-me se for capaz de mentir tanto assim. Ouvimos com a Cristina de Holanda, Tudo de Mim. A composição é dela, Cristina de Holanda. Quero lembrar mais uma vez que para você entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o nosso Dois Tempos ou envio do repertório, da lista do seu repertório para o programa especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, é o bate-papo musical 1@gmail.com. Anos 70, início dos anos 70, vamos relembrar Elizabeth cantando dela para começo de assunto. Cheia tá fazendo agora. Ei, lá, lá, lá, lá, lá. Já parou a chuva, já passou o frio, já é hora de aproveitar a hora. Ei, lá, lá, lá, lá, lá. Tanto amor perfeito existe no meu peito, eu vou te dar agora. E pra começo de assunto chega mais pra junto. Elizabeth, para começo de assunto, composição dela, Elizabeth. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu no Rio de Janeiro em 5 de junho de 1941. Começou sua carreira musical em 1958, então com 17 anos, cantando no grupo The Sputnik, do qual ainda faziam parte Roberto Carlos, Tim Maia, Arlênio Livio, Edson Trindade e China. Todos integrantes da turma roqueira da Rua do Matoso, no bairro da Tijuca. Em 1962, gravou um LP, agora no conjunto Renato e seus Blue Caps. Seu primeiro grande sucesso viria em 1964, já em carreira solo, com Festa de Arromba, composta em parceria com Roberto Carlos. No ano seguinte, foi convidado junto com Roberto e Vanderleia, para apresentarem o programa de auditório da TV Record, Jovem Guarda, catalisador de toda aquela música jovem que estava sendo feita no Brasil. Conhecido como O Tremendão, iniciou uma longa carreira de sucessos. Entre eles, Você Me Acende, Gatinha Manhosa, Terror dos Namorados, Vou Ficar Nu para Chamar Sua Atenção, Minha Fama de Mal, Estou 10 Anos Atrasado, Vem Quente Que Estou Fervendo, Coqueiro Verde, Sentado à Beira do Caminho, entre outros. Atuou também no cinema, nos filmes Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, A 300 Km por Hora e Os Machões. Nos anos 70, gravou importantes LPs, como Sonhos e Memórias, em 1972. Voltaria ao sucesso esporadicamente nos anos 80, com as músicas Mulher, esta em parceria com a Mulher Narinha, Mesmo Que Seja Eu, Pega na Mentira e Close. No final dos anos 80, regravou um dos seus hits, A Carta, em dueto com Renato Russo. Em 1997, foi homenageado junto com seu parceiro Roberto Carlos pelo conjunto da obra, no 17º Prêmio Shell de Música Brasileira. O Dois Tempos de hoje focaliza o cantor e compositor Erasmo Carlos. Vamos ouvir Sentada à Beira do Caminho, de 1971, de Erasmo e Roberto Carlos, e de 2002, Sinto Muito, do Erasmo Carlos. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto um resto de esperança, de ao menos ver de perto seu olhar que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo. Vem a chuva, molha o meu rosto, e então eu choro tanto. Minhas lágrimas, os pingos dessa chuva, se confundem com meu pranto. Olho pra mim mesmo, me procuro e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo. Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo se confunde em minha mente. Minha sombra me acompanha e vê que eu estou morrendo lentamente. Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinho, esperando a vida inteira por você, sentado à beira do caminho. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo. La la la la la la la. Dois tempos. Sinto muito, mas não tive a intenção de ser deselegante ou mesmo rude. Mas nada justifica nessa vida essa minha atitude, atitude. Me perdoa pela insensibilidade. Nunca mais vou magoar você assim. Deve ser essa pressão dos novos tempos. Confia em mim. Isso não se faz. Talvez não seja tanto que pequei. Por pura indiferença, você cortou a franja e eu nem notei. Só me resta repetir na eternidade, e quem sabe resgatar o meu conceito. Seus cabelos serão sempre os mais bonitos, de qualquer jeito, de qualquer jeito. Mas não tive a intenção de ser deselegante ou mesmo rude. Mas nada justifica nessa vida essa minha atitude, atitude. Me perdoa pela insensibilidade. Nunca mais vou magoar você assim. Deve ser essa pressão dos novos tempos. Confia em mim. Isso não se faz. Talvez não seja tanto que pequei. Por pura indiferença, você cortou a franja e eu nem. Só me resta repetir na eternidade, e quem sabe resgatar o preconceito. Seus cabelos serão sempre os mais bonitos, de qualquer jeito, de qualquer jeito, qualquer jeito, qualquer jeito. Este foi o nosso quadro Dois Tempos, que focalizou hoje o cantor e compositor Erasmo Carlos. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um Dois Tempos. Vamos relembrar agora, anos 80, a interpretação do Pepeu Gomes para a composição dele e do Gilberto Gil, Meu Coração. Ouvimos com Pepeu Gomes, do Pepeu Gomes e do Gilberto Gil, Meu Coração. Quero acordar bem cedinho, fazer o lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Bebeu demais? Então, no nosso papo nutritivo de hoje, eu vou trazer algumas dicas e a receita de um suco desintoxicante e energético para aliviar os sintomas da ressaca. A ressaca é causada por desidratação do nosso corpo, falta de nutriente e intoxicação pelo excesso de álcool. Então, devemos consumir alimentos ricos em potássio, porque ele contra-ataca os efeitos do sódio, que causa aquela retenção hídrica. O magnésio, que é perdido através da diurese e da transpiração. Vitamina B6, que quando deficiente, diminui a capacidade dos nossos rins em excretar o sódio. Esses nutrientes podem ser encontrados na hortelã, na salsa, no abacaxi, no gengibre, na hortelã, acelga, espinafre, brócolis, couve, cenoura, aipo, melancia, pepino, melão, uva, alface, entre outros. E também não podemos esquecer dos carboidratos complexos, que também chamamos de carboidrato integral, que são encontrados na chia, na linhaça, no amaranto, entre outros, porque eles vão repor a energia perdida, melhorando os sintomas de fadiga e de cansaço. Então agora, combinando todos os nutrientes que eu acabei de citar, vou dar a receita de um suco que é desintoxicante, para dar uma aliviada no fígado, energético para melhorar o cansaço e o mal-estar, e também diminui a retenção hídrica. Suco de abacaxi com hortelã. Um abacaxi inteiro, 10 folhas de hortelã, 1 litro de água, 1 colher de linhaça, 10 pedras de gelo feita com água de coco e açúcar ou adoçante a gosto. Bater o abacaxi com o hortelã no liquidificador, depois acrescentar 1 litro d'água e o açúcar ou adoçante. E por último, para dar uma leve quebrada nos grãos, acrescentar a linhaça. Adicionar as pedras de gelo feitas com água de coco já no copo na hora de beber. E o suco deve ser servido bem fresquinho para não perder as propriedades nutricionais e funcionais dos alimentos. Chegou, chegou a turma do funil. Todo mundo pede, mas ninguém dorme no ponto. Mas ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam prontos. E esse foi o meu papo nutritivo de hoje, uma receita rápida e fácil para a gente reidratar o corpo, desintoxicar o fígado e repor alguns nutrientes. Aconselho a todos, a cada copo de bebida alcoólica, ingerir um copo de água. E claro, sempre beber com moderação. E até o nosso próximo Papo Nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Este foi o Papo Nutritivo com a nutricionista Denise Braga. E ela nos falou então sobre os excessos das festas, principalmente carnaval. E uma receita de um suco, nos deu a receita de um suco hidratante. Né? Muito bom, muito boa dica, muito boa receita. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Na sequência, vamos ouvir com Juliana Diniz, Eu Sonhei Com Você. A composição é de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Mauro Diniz. Eu sonhei com você e acordei sem querer e queria continuar. Você também a me sonhar. Um sonho tão real assim não pode ter afinal nascido só pra mim. Ora direis ouvir estrelas, perdeste o senso, meu bem. Ou tudo foi brincadeira? Me deixe saber o que os anjos sentem por lá. Mas fale bem perto, baixinho, pra eu não acordar. Um sonho tão feliz assim não deveria ter mais fim. Eu quero voltar a escutar os seus lábios galáxias dizendo que sim. Eu sonhei com você e acordei sem querer. E queria continuar. Deixe o senso, meu bem. Ou tudo foi brincadeira? Me deixe saber o que os anjos sentem por lá. Mas fale bem perto, baixinho, pra eu não acordar. Um sonho tão feliz assim não deveria ter mais fim. Eu quero voltar a escutar dos seus lábios galáxias dizendo que sim. Sonho tão feliz assim não deveria ter mais fim. Eu quero voltar a escutar dos seus lábios galáxias dizendo que sim. Eu sonhei com você, foi o que ouvimos na belíssima voz da Juliana Diniz e a composição é da Marisa Monte, do Arnaldo Antunes e do Mauro Diniz. Um grito parado no ar é o que vamos ouvir agora na interpretação do Toquinho. E a gente liga muito Toquinho ao Vinícius. A gente fala Toquinho, sempre vem na mente da gente o Vinícius. Até porque foi uma dupla muito, muito forte e duradoura, né? Durou muitos anos, tiveram muitos sucessos. Mas aqui, vamos trazer o Toquinho, uma carreira solo. E esse álbum é um álbum com músicas do Toquinho e do Gianfrancesco Guarnieri. Sobre essa chuva e um grito parado no ar. Thank you. que é um céu sobre essa chuva e um grito parado no ar. Sei que é um céu sobre essa chuva e um grito parado no ar. Ouvimos com o Toquinho Um Grito Parado no Ar, a composição do Toquinho e do Gianfrancesco Guarnieri. Outro cantor que também teve uma história na música popular brasileira, que marcou a sua passagem, que tem gente que é assim, né? Tem gente que passa e não deixa muitas marcas, muitas lembranças, mas tem outros cantores, outros intérpretes, outros compositores que deixam realmente a sua história escrita na música popular brasileira, e a Wilson Simonal foi um deles. Ele vai cantar, do Billy Blanco, Lágrima Flor. Pedaço de saudade escondida num vulto de mulher. Ninguém consegue escolher felicidade, porém aquela é a dor que a gente quer. Deixa pra lá, deixa assim como está, para ver como fica este amor que não teve um momento de paz. Chora que é bom, mas não deixa ninguém perceber, pois a lágrima feita de amor vira flor pelo bem que ela faz. Lágrima flor, flor que morre e perfuma quem corta, e prossegue enfeitando já morta, mesmo a quem não lhe quer. Ela diz não, mas depois vem o bom do amor, o talvez, e amanhã diz que sim, como toda mulher. Sempre um pedaço de saudade escondida num vulto de mulher. Ninguém consegue escolher felicidade, porém aquela é a dor que a gente quer. Ouvimos do Billy Blanco, na interpretação fantástica do Wilson Simonal, Lágrima Flor. Outro cantor, outro intérprete, que pouco conhecido aqui no Brasil, mas que faz grande sucesso lá fora, sobretudo na Europa, e destacando então aí a França, toca muito na França, ele morou inclusive muito tempo na França, Zé Luiz Mazziotti. Causa Perdida é a canção que ele vai cantar, e a interpretação é do Aldir Blanc e da Rosa Passos. O meu amor vive em causas perdidas. perdidas. Sabe as datas vencidas dos bens que não resgatei. Hei de voltar ao lugar onde o amor se perdeu, e pra não repetir tudo o que aconteceu, vou fazer uma prece a São Judas Tadeu. Fui bobo demais e deu no que deu. Fiquei sem ninguém. Eu aprendi tudo bem. Só quero esquecer meu ex-amor. Conto com você, mas não me responda com esse sorriso sem da próxima vez em que eu falar em partir, até São Judas Tadeu vai rir. Sei que da próxima vez em que eu falar em partir, até São Judas Tadeu vai rir. Ouvimos nessa interpretação bonita e na voz bonita do Zé Luiz Mazziotti a composição da Rosa Passos e do Aldir Blanc, Causa Perdida. Caminhando agora para a reta final do nosso encontro, eu quero lembrar mais uma vez que você pode ter contato com a gente, né, para pedidos musicais, sugestões, críticas, seus comentários. Se você quiser, pode fazer seu pedido musical de viva voz. Basta gravar um arquivinho e mandar em anexo ao seu e-mail. Ah, o endereço então para isso é batepapomusical1@gmail.com. Chiquinha Gonzaga compôs. Chiquinha Gonzaga, que tem uma história bonita de luta, né, e de conquistas numa época em que a mulher era extremamente discriminada. Chiquinha Gonzaga compôs Lua Branca e vamos ouvir hoje aqui também na grande interpretação da Verônica Sabino. Calma e constelada.